todos aí desse lado de saúde, que eu também estou bem. Então, hoje somos o 20 de março de 2026, o dia de primavera, selo Pronton, a partir do dia 20 para 21, é a primavera. Então, já sou os passarinhos a cantarem, as árvores a arrebentar e tudo, as ervinhas e tudo de bom. E vamos continuar com as nossas músicas e eu estarei cá na vossa presença das 9 até ao meio-dia, com muita, muita música portuguesa. E se você quiser também pedir um disco para o seu colega, para o seu amigo, para a sua mulher, é só fazer o 02384348, que a gente está cá para passar a música que você prefere escutar. Ora, e vamos então começar com a nossa bela música, e vai ser então o Dia Paisão. Ale, um ótimo dia para vocês. Ana Maria era assim que se chamava, a mulher que tanto amava, mas que um dia me deixou. Todos os dias lá em casa era um tormento, acabou-se o casamento e tudo o vento levou. Por ilusão enganou o seu coração, foi viver outra paixão, foi morar noutra cidade. Mas não deu certo e por isso arrependida, teve que mudar de vida para ter felicidade. Agora sem ninguém, chora, chora, procura mas não tem. Chora, chora, ela procura alguém. Chora, chora, não sei ser mulher, por isso ela vai ter toda a vida para chorar. Agora sem ninguém, chora, chora, procura mas não tem. Chora, chora, ela procura alguém. Chora, chora, não soube ser mulher, por isso ela vai ter toda a vida para chorar. Ana Maria era assim que se chamava, a mulher que tanto amava, mas que um dia me deixou. Todos os dias lá em casa era um tormento, acabou-se o casamento e tudo o vento levou. Por ilusão enganou o seu coração, foi viver outra paixão, foi morar noutra cidade. Mas não deu certo e por isso arrependida, teve que mudar de vida para ter felicidade. Agora sem ninguém, chora, chora, procura mas não tem. Chora, chora, ela procura alguém. Chora, chora, não sei ser mulher, por isso ela vai ter toda a vida para chorar. Agora sem ninguém, chora, chora, procura mas não tem. Chora, chora, ela procura alguém. Chora, chora, não soube ser mulher, por isso ela vai ter toda a vida para chorar. Agora sem ninguém, chora, chora, procura mas não tem. Chora, chora, ela procura alguém. Chora, chora, não sei ser mulher, por isso ela vai ter toda a vida para chorar. Agora sem ninguém. Então estamos à escuta de A Paisão, chora, chora. E a seguir vamos continuar com o nosso conjunto lusitano, Tango do Imigrante. Não soube ser mulher, por isso ela vai ter toda a vida para chorar. Saí do meu Portugal a ver o minha terra voltar. Para ver todos os meus, e graças a Deus, a Portugal abraçar. Sou imigrante, saí do meu Portugal, para ver o mundo distante, ver coisa não há igual. Agora no coração, rebola a cintura sua. Pasas tu tiempo bailando, yo estoy aquí te esperando. Cada día te busco más, pero no sé dónde estás. Si quieres bailar, tú baila, pero pienso porque en mí te quiero en mis brazos. Yo quiero sentir que no vas a oír, que quieres mis besos y abrazos. Estoy aquí esperando. Cada día te busco más, pero no sé dónde estás. Si quieres bailar, tú baila, pero pienso porque en mí te quiero en mis brazos. Yo quiero sentir que no vas a oír, que quieres mis besos y abrazos. No te vas, que te amo, no te vas, que te quiero, no te vas, sol de mi vida. No te vas, que te amo, no te vas, que te quiero, no te vas. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. O que vou fazer sem ti? Sem o teu amor, não sei para onde vou. Que será de mim? Como vou viver sem ti nada só? O que vou fazer de mim? Já não adianta fingir que sou bem. Sozinho e sem nada só posso dizer: perdi o amor. Se te perdi, eu fui o culpado do que aconteceu. De não ter amado é que quem chora sou eu. Não sei porquê, depois de tudo, me deixarias por outro amor. Jamais pensei em te perder, e agora dizes que tudo acabou. Eu só queria, mais uma vez, poder dizer que não vivo sem ti. Não vás embora de mim agora, o nosso amor não pode acabar assim. Vou fazer de mim, já não adianta fingir que sou teu. Sozinho e sem nada, só posso dizer: perdi o amor. Se te perdi, eu fui o culpado do que aconteceu, de não ter amado quem sempre me amou. Se não estás aqui, quem chora? Não sei porquê, depois de tudo, me deixarias por outro amor. Jamais pensei em te perder, e agora dizes que tudo acabou. Eu só queria, mais uma vez, poder dizer que não vivo sem ti. Não vás embora de mim agora, o nosso amor não pode acabar assim. Eu só queria, mais uma vez, poder dizer que não vivo sem ti. Não vás embora de mim agora. Ora, então estamos à escuta da Marante. Eu não queria te dizer que não vivo sem ti. Vamos continuar com o nosso Kim Barreiros, a Cabritinha. Então vamos à Cabritinha.

pra bem juntinho de mim. Atenda ao meu pedido e vem correndo pra bem juntinho de mim. Vem, meu amor, não quero mais ficar na solidão. Estou morrendo de tanta paixão, querendo ser o dono de você. Estou querendo ser dono deste corpo tão bonito. Você pra mim é a mulher mais linda que eu a conheci em minha vida. Venha morar comigo. Estou completamente apaixonado. Eu quero ser seu amigo. Estou querendo ser seu companheiro, mas você não quer me ouvir. Atenda o meu pedido e vem correndo pra bem juntinho de mim. Atenda o meu pedido e vem correndo pra bem juntinho de mim. Vem, meu amor, não quero mais ficar na solidão. Estou morrendo de tanta paixão, querendo ser o dono de você. Estou querendo ser dono desse corpo. Olha, então estamos à escuta de Cristiano Neves, bem a morar comigo. E a seguir vamos ficar com o nosso trio musical Vitor Costa. E então vai ser o Tic-Tac. Vamos fazer relógios despertadores para quem trabalha poderem acordar. O meu amor faz anos logo à noite e com amor uma prenda lhe vou dar. O meu amor faz anos logo à noite e com amor uma prenda lhe vou dar. Vamos fazer meu amor ditar. Pendurado. Eu ofereci uma prenda ao meu amor. A prenda tem um pozinho pendurado. Ela ficou tão contente, logo meteu no buraco indicado. Ela ficou tão contente, logo meteu no buraco indicado. Vamos fazer, meu amor, tic-tac. Vamos fazer, meu amor, tic-tac. Vamos fazer, meu amor, tic-tac. Vamos fazer, meu amor, tic-tac. Eu ofereci uma prenda ao meu amor, em troca ela deu-me doce de abelha. Eu ofereci uma prenda ao meu amor, em troca ela de doce de areia. Eu lhe ofereci os bicos à espanhola e ela os meteu no buraco da sereia. Eu lhe ofereci os bicos à espanhola e ela os meteu no buraco da sereia. Vamos fazer o meu amor tic-tac. Vamos fazer o meu amor tic-tac. Vamos fazer o meu amor tic-tac. Vamos fazer o meu amor tic-tac. Agora de 41 minutos e vocês estão à escuta da emissão que tem por título Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. E espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arcangelo 96.2. E estamos à escuta então do trio de Vitor Costa, do trio musical com o tic-tac. E vamos ficar então com o Hugo Manuel amanhã quando acordar. A gente quando acordar já é bom, não é? Então uma ótima manhã para vocês todos. Vamos fazer meu amor tic-tac. Vamos fazer meu amor tic-tac. Vamos fazer meu Desta vez tudo acabou, nem mais nada ficou, nem o teu trato. Hoje já dizes que desta vez tu vais partir, que não vale a pena pedir-te para tu ficares. Só te quer dizer que eu não. Sei que tinha meu corpo inteiro alguém que eu tanto queria. Entreguei os meus carinhos e em troca estava sendo ignorado e não sabia. O meu amor foi sincero e o teu foi tão ingrato. Tu mentiste toda a hora, pois me mandaste embora com o amor do toda paz. Foram dias e noites, os encontros marcados, e eu em casa te esperando, aos poucos frutado, que mentias demais. Mulher ingrata, era a mulher que eu tinha. Ao lembrar do passado, sinto-me envergonhado, ao saber que foste minha. Mulher ingrata, sai do meu caminho agora. Vai lá para o teu namorado, que já estou cicatrizado, jurar a toda hora. Tanto queria. Entreguei os meus carinhos e em troca estava sendo enganado e não sabia. O meu amor foi sincero e o teu foi tão ingrato. Tu mentiste a toda a hora, pois me mandaste embora do amor de toda a paz. Foram dias e noites, os encontros marcados, eu em casa te esperando, aos poucos frutado, me dias mais. Mulher ingrata, era a mulher que eu tinha. Ao lembrar do passado, sinto-me envergonhado, ao saber que foste minha. Mulher ingrata, sai do meu caminho agora. Que já estou cicatrizado, jurar a toda hora. Ora, 9:50 e vimos de escutar Mulher Ingrata. E vamos continuar com as nossas músicas e com este, desta vez uma música que foi pedida do Carlos de Carvalho, de Chatanoff, que ele passou aí na estrada e diz que vai de viagem que... e queria pedir uma música para ouvir. Então é Gustavo Lima, e... que tem por título Vagabundo. Então é para ele, para toda a sua família, para todos os seus colegas, para os animadores também, muito obrigado de minha parte e que desejo um ótimo dia. Vamos então escutar esta bela música, Gustavo Lima, O Vagabundo. Tem cerveja aí? Tem! E tá gelada? Tá! Que se rompa lá você! Ora, e vimos de escutar Gustavo Lima, Eu Não Sou o Vagabundo, que foi pedido do Carlos de Châteauneuf-sur-Loire. E vamos continuar com mais uma música pedida, que é da parte de Manuela de Araújo, a nossa auditriça, que está sempre à escuta das nossas rádios. E então ela pediu para passar uma musicazinha do Hugo Manuele, eu Se Um Dia Não Souber Não Puder Cantar, é assim. E então é pedido para ela, para o seu marido, para a Rosi, para a Glória e o Livia também, e não esquecendo todos os animadores. E da minha parte, um ótimo dia, um bom fim de semana, que eu desejo e que tenha muita, muita saúde. Então, vamos escutar o Manuel, Se Eu Um Dia Não Puder Cantar. Se eu um dia não puder cantar, se eu um dia não puder cantar, se eu um dia não puder cantar, o que a alma tiver para dizer, e se um dia a voz me faltar, meu coração deixa de o que a alma tiver para dizer, e se um dia a voz me faltar, meu coração deixa de bater. Foi o meu primeiro amor que comigo nasceu, a magia pela qual me apaixonei. Contar histórias através das minhas canções foi tudo o que eu sonhei. Foi tudo o que eu sonhei. Algumas falam da dor de perder o amor, outras na alegria de o conquistar. Falam na saudade de podermos dar valor, de voltar a abraçar. De voltar a abraçar. Se eu um dia não puder cantar, deixa de bater. Se eu um dia não puder cantar, o que a alma tiver para dizer, e se um dia a voz me faltar, meu coração deixa de bater. Foi o meu primeiro amor que comigo nasceu, magia pela qual me apaixonei. Contar histórias através das minhas canções foi tudo o que eu sonhei. Foi tudo o que eu sonhei. Algumas falam da dor de perder o amor, outras na alegria de o conquistar. Falam na saudade de podermos dar valor, de voltar a abraçar. O que a alma tiver para dizer, e se um dia a voz me faltar. Ora, estamos então à escuta do Manuel, que foi pedido da parte de Manuela de Araújo. E a seguir vamos ficar então com o nosso Nel Silva, padre arruma a sacristia. Então vamos ajudar o padre a arrumar a sacristia. Meu coração deixa de bater. Padre, arruma a sacristia que eu vou para lá. Há uma morena diz que me quer bem. Arruma a sacristia que eu vou casar com essa mulher que eu amo também. Arruma a sacristia que eu vou para lá. Há uma morena diz que me quer bem. Sacristia que eu vou casar com essa mulher que eu amo também. Quando eu chegar no seu confessionário, vai ver que os meus pecados vão ser só com ela. Essa morena linda diz que quer ser minha, e padre confesso eu quero ser dela. Eu a até já namoro a segunda-feira. Já comi até durmo lá em casa dela. Arruma a sacristia, padre, estou a ir. Padre, eu não minto, vou casar com ela. Arruma a sacristia que eu vou pra lá. Há uma morena, diz que me quer bem. Arruma a sacristia que eu vou casar com essa mulher que eu amo também. Casar comigo, só para me ver feliz, diz que eu mereço. Que nas primeiras noites não venham visitas, para casa com nós dois virar do avesso. Padre, eu lhe garanto, no primeiro ano vai ter na sacristia mais um batizado. Arruma a sacristia, padre, estou aí. Hoje eu só saio daí depois de casado. Sacristia que eu vou pra lá. Há uma morena, diz que me quer bem. Arruma sacristia que eu vou casar com essa mulher que eu amo também. Arruma sacristia que eu vou pra lá. Há uma morena, diz que me quer bem. Arruma sacristia que eu vou casar com essa mulher que eu amo também. Arruma sacristia que eu vou pra lá. Diz que me quer bem. Arruma a sacristia que eu vou casar com essa mulher que eu amo também. Arruma a sacristia que eu vou pra lá. Há uma morena, diz que me quer bem. Arruma a sacristia que eu vou casar com essa mulher que eu amo também. Só quer iludir. Ela é uma atriz de novela. Sem ter amor, continua a mentir. Atriz de novela. Entra em cena, sorriso ensaiado. Palavras bonitas, tudo decorado. Nos bastidores, já sei a verdade. Um papel perfeito, sem sinceridade. Beijos de mentiras, promessas no ar. A cortina fecha, não há mais lugar. Um roteiro escrito só para me enganar. Olha que eu vou dizer. A pessoa por quem está chorando, pouco está ligando com o teu viver. Desencontro acontece, o coração padece, tentando entender. Amiga, está chegando a hora da gente ir embora, chega de sofrer. Amiga, está chegando a hora da gente ir embora, chega de sofrer. Amiga, também fui enganado, fui abandonado, igual a você. Ela marcava e não vinha, e eu ficava sozinho nos bares a beber. Porque será que um grande amor no fim transforma em dor e a gente fica sozinho? Amiga, está chegando a hora da gente ir embora, tentar outros carinhos. Amiga, está chegando a hora da gente ir embora, tentar outros carinhos. Faz de conta que eu sou eu, que eu faço de conta que você é ela. Me ama pensando nela, e eu também vou te amar pensando nela. E vimos de escutar Jorge Amado, Faz de Conta que Penso Nela. E são 10 horas e 9 minutos e vamos continuar com nossas belas músicas. E tenho aqui uma música pedida que é da parte de Sr. Fernando. Sr. Fernando, que é um routier que anda aí por essas estradas fora com o seu caminhãozinho. E então ele pediu para a sua esposa e para Emília Lourenço. Ele pediu a bela música de Banda Lusa, Levo-te para Casa. Então, para eles, um ótimo dia, tudo bom e muita coragem por andar aí nessas estradas. Então, vamos escutar esta bela música. Levo-te para casa e desfaço a cama. Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana. E já no meu quarto vais tirando a roupa, enquanto meus lábios procuram teu corpo para pôr louca. O destino ajudou-me a conhecer-te e a fazer amizade. E os dias que saímos fez nascer um grande amor de verdade. Nossos beijos pouco a pouco foram ficando mais loucos, sem ninguém nos controlar. Nossos lábios se uniam, nosso corpo se prendia, aumentando dia a dia.

assim que a gente gosta, é assim que a gente quer. Na pontinha do pé, na pontinha do pé, quando dá para me beijar, que doçura de mulher. Pois é, uma vida bela na sua Rádio Arc-en-Ciel. E nós convivimos de escutar o trio musical de Vítor Costa, Marmita. E vamos então continuar com as nossas belas músicas. E vai ser quem? Vai ser aqui uma bela musicazinha que tem por título Se Você Não Ama, Perdoa. Então... esta saudade. Este amor vai me matar. Vê se não briga comigo, se você me perdoa. Vê se não briga comigo, se você me perdoa. Ora, 10 horas e 24 minutos, estamos ao meio da nossa emissão Tempo do Título, fim de semana à porta. E espero que vocês estejam aí desse lado a passar uma ótima manhã com estas belas músicas portuguesas, que isto até dá vontade de dançar. Ora, e vamos continuar então com o nosso José Malhoa Paulina. Paulinha, e esta música é dedicada de mim mesmo para todos que estão à escuta e especialmente para a Paulinha que trabalha no Senhor Mariano. É para ela esta canção e desejo-lhe uma ótima manhã. Então, se ela está à escuta, um ótimo dia. Já vivi, mas achei uma sorte grande quando te encontrei a ti. Mulher doce, mulher meiga, ai, ai, ai. Gosto, gosto tanto assim, ai, ai, ai. Obrigado, ó Paulinha, ai, ai, ai. Por gostares tanto de mim. Paulinha, Paulinha, és tu a minha. Já vivi,

Ora, então vimos de escutar Zé Café e Guida, Filha de Portugal, e vamos continuar com a nossa bela música, e esta vez com o nosso José dos Santos, Bota Fogo no Terreiro. Então vamos botar fogo no terreiro. Opa! Segunda-feira eu saio para namorar com a Lourinha, porque a morena não está. Na quarta-feira eu vou ter com a mulata, quero essa paixão que mata, porque a noite durará. Bota fogo no terreiro, que eu quero chegar no meio para dançar com a moreninha. Hoje é divorciada, amanhã pode ser minha. Bota fogo no terreiro, que eu quero chegar no meio pra dançar com a moreninha. Ontem ela era casada, hoje é divorciada, amanhã pode ser minha. Fim de semana pra uma festa eu não vou. E a morena, o meu coração parou. Agora eu sei porque estou apaixonado pela vizinha do lado. O namoro começou. Bota fogo no terreiro, que eu quero chegar também pra dançar com a moreninha. Ontem ela era casada, hoje é divorciada. Pode ser minha. Bota fogo no terreiro, que eu quero chegar primeiro pra dançar com a moreninha. Ontem ela era casada, hoje é divorciada, amanhã pode ser minha. Hoje é divorciada, amanhã pode ser minha. Bota fogo no terreiro, que eu quero chegar primeiro pra dançar com a moreninha. Ontem ela era casada, hoje é divorciada, amanhã pode ser minha. Ontem ela era casada, hoje é divorciada, amanhã pode ser minha. Vou curtir a noite na gandaia. Ai, ai. cama no chão. escutar a minha avó e agora vamos escutar o Vandalusa, Se a Casa Cair. Se a casa cair, a gente tem que levantar, não é? Como em muitos lados que aconteceu. Então, boa manhã e uma ótima manhã para vocês todos e boa escuta na Rádio Arcancel 96.2. Trabalho duro para dar tudo o que ela quer, mas ela nunca dá valor no que eu faço. Carro de luxo e joias caras dei para ela, hoje de mim quando eu quero um abraço. Fazer amor ela não quer nem saber, já não aguento essa falta de carinho. Hoje eu quero uma mulher para me amar, custa o preço que custar. Eu não vou dormir sozinho, e se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia, e se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. Deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia. E se a casa cair, deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia. Se lá em casa estou sendo mal amado, sou obrigado a buscar amor lá fora. Se a mulher que eu amo não me quer, eu vou onde tem muitas que me adoram. Uma noite ela vai ficar sozinha, volto para casa quando amanhecer o dia. E num instante que ela me perguntar, a verdade eu vou contar. Eu dormi na frutaria, e se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou. Fora 10 horas e 46 minutos, estamos à escuta Vandalusa, Se a Casa Cair, Deixa que Caia. E vamos continuar então com o nosso King Minhoteiro, o Rei de Minho, Bastuga. Então vamos escutar esta bela canção e a seguir ficaremos com o nosso hino de Portugal, de Porto. Até já. São camadas, chegou a nova lei. Se és português já não tens vez. O governo assinou, sem hesitação, bilhete só de ida, sem explicação. Rua Tuga, já não serves mais. O país precisa é de gente eficaz. Tanto imposto, tanto suor, para no fim levar um pontapé sem dó. Vaza Tuga, está na hora de correr. Portugal não te quer, vai-se foder. Trocamos bacalhau por gourmet vegano. Agora és estrangeiro no teu próprio plano. Então estamos a escutar A Vida Que Eu Escolhi, da canção do Porto, e esta música é dedicada de mim mesmo para todos os portistas, porque ontem ganhou o nosso Porto, ganhou 2-0 para as ligas de competição. Então, para todos os portistas daqui do Leão e de Portugal que estão à escuta, A Vida do Nosso Porto. aliados e estarei sempre a teu lado, sempre a cantar por ti. Ora, então vimos de escutar o hino do Porto, Porto, Porto, e vamos continuar então com nossas músicas antes da nossa página de publicidade, e vamos ficar com um dia paisão, a bela portuguesa. Esta música foi pedida de Carlos Rocha para toda a sua família e para todos os seus colegas de trabalho, que deseja um ótimo dia, e também para todos os animadores. E vamos então escutar o dia paisão, a bela portuguesa.

des étoiles plein la tête. Prazer de se abraçar. O povo todo se diverte nessa festa, que vai até o outro dia clarear. Quem já chegou a certo passo nessa dança, quem não chegou a perto passo pra chegar. Casais dão passos soltos no salão inteiro. Um casalzinho quase não sai do lugar. Que tal o baile? Alguém pergunta, eles respondem. O baile é bom, mas bom também é namorar. Quanta alegria está no rosto dessa gente, que esquece tudo e não vê o tempo passar. Na madrugada o sanfoneiro toca forte, o baile esquenta e o povo começa a cantar. Ai, ai, ai, ai, ai, a madrugada que passou não volta mais. Olhando alguém que ama há muito tempo e nunca pôde lhe falar. Tira pra dança e par constante a noite inteira. Depois 11 horas e 26 minutos, e então estamos à escuta do Roberto Carlos, o Baile da Fazenda. E a seguir vamos ficar com o Emanuel, Mulher Amorosa. O baile acaba e ele não para de tocar. Sai pela porta e todo mundo vai seguindo, e pela estrada o povo todo a cantar. Ai, ai, ai, ai, ai, a madrugada que passou não volta mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, a madrugada que passou. Se eu pudesse dar, eu te dava as flores todas que há no mundo. Mesmo assim, de certo não pagava teu amor tão sincero e profundo. Se eu pudesse, dava-te o céu e até muito mais te daria. E as loucuras todas que há na vida, só por ti, querida, todas eu faria. E as loucuras todas que há na vida, só por ti, querida, todas eu faria. Tu és a mulher mais amorosa, é tão doce o teu coração. És no mundo a mais linda rosa, sem ser espinhosa, como tantas são. Tu és a mulher mais amorosa e mais calorosa, meu sol de verão. Se eu pudesse no ar fazer o altar com milhões de flores, para lá te pôr a ti, mulher, que és a rainha dos meus amores. Se eu pudesse, dava-te o céu e a vida, só por ti, querida, todas eu faria. E as loucuras todas que há na vida, só por ti, querida, todas eu faria. Tu és a mulher mais amorosa, é tão doce o teu coração. És no mundo a mais linda rosa, sem ser espinhosa, como tantas são. Tu és a mulher mais amorosa e mais calorosa, meu sol de verão. Tu és a mulher mais amorosa, é tão doce o teu coração. És no mundo a mais linda rosa, sem ser espinhosa, como tantas são. Tu és a mulher mais amorosa e mais calorosa, meu sol de Estamos à escuta da Rebeldes. Molhas os pés e tu vais ver. Mas não está a chover, pá, não? Então, eu acho que os pés andam enxutos. E elas que dizem, molhas os pés. E a seguir vamos ficar então com Marco Paulo Mais e Mais Amor. E depois essa música dedicada da parte da Glória, a nossa animatriz das quartas-feiras, para toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo, todo o auditório e todos os animadores. E para ela também desejo um ótimo dia. Vamos ficar com Marco Paulo, Mais e Mais Amor. O que a gente quer é amor. Que amor tão louco, mais castigo. Eu não quero as outras, nem sequer ligo, nem eu me entendo e a ti me prendo, mas muito mais. Já escutei todo o Marco Paulo, que foi pedido da parte da Glória, a nossa animatriz, das quartas-feiras, das 14 às 16, mais e mais amor. E a seguir vamos ficar então com o nosso António Marcos, Volta Amor.

sonho bom. Eu vou ter um visto na estrada, hoje eu das minhas mãos. Deixo a saudade em mim, vivo meu sonho bom. Eu vou ter um visto na estrada, hoje eu das minhas mãos. Pus o mel na minha boca, vou com meu som e deixando aqui sem jeito essa dor no peito, coração de sonho. A minha pele tem seu cheiro, meu desejo é te amar. Não faz assim, paixão, morro de solidão. Se você não voltar, deixa saudade em mim. Meu sonho bom.

levantar. Hoje eu sou livre, minha vida é cantar. Horas e 57 minutos, então é com esta bela canção de Cláudia Naval, Com a Força de Deus, que vou acabar a minha missão e então marcaremos encontro para terça-feira de manhã, se Deus quiser. Cá estarei na terça-feira para reemplaçar o seu Lionel, que ele foi cuidar umas férias. Então eu estarei cá na praça dele para nos passar umas musicazinhas. E então desejo-vos um ótimo dia, um bom fim de semana a todos. Aproveitem que vai estar bom, que a partir de domingo já começa a chover. E então, gozem bem, tudo bom, muita, muita saúde a que eu desejo a vocês todos. E muito obrigado às pessoas que me telefonaram esta manhã e a pedir músicas e a telefonar-me, a dar um bom dia. Para vocês todos também, um ótimo dia. Então, marcaremos encontro cá. Terça-feira, se Deus quiser, estarei aqui com vocês a partir das 9 horas. E cuidam bem de vocês. Então, bom apetite a todos e até terça-feira, se Deus quiser. E também tenho a denunciar que o meu amigo Florão mandou-me dizer para dizer à antena que os podacos da música que estão prontos. Então, para ele, um ótimo dia, tudo de bom e muita saúde. E cá estaremos então juntos na mesma para a semana próxima, se Deus quiser, a partir de terça-feira. E se vocês quiserem ir visitar no Parque de Expo a nossos estúdios, estarão lá a partir de hoje, a partir das 14 horas já estarão lá. E como vocês sabem, a entrada é gratuita. Podem ir até lá para ver as coisas, já a Rádio Arcanciel, nossos artistas e há outros lá que passam. Então, até terça-feira, se Deus quiser. Bom apetite e vou-vos deixar com a LTP Internacional. São 11 horas da manhã no continente e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Vamos agora.